5, controle número 208, boa viagem. 208, obrigado, Oscar. Controle Salvador Papatango, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, tem as condições visuais, subindo ao 025, corredor Axé. Vai manter 1 no mil pés no corredor Axé, senhor. Então, 1 no mil pés no corredor Axé, copiado. Ali, 1 no 208, boa viagem. 208, bom dia. 3, mais quantas milhas nessa pro? Até livre de informações assumindo a pro de Eudes, corrigindo de Leda. Ah, começamos agora a voltar para nossa rota, voltando 3663. Controle Salvador, Oceané 63 no 1, na Dael, venda Brite. Oceané 63 no 1, contato radar na decolagem, flugo aí mantenha, o nível de voo 360, após 2000 direto Leda. Subi mantém o 360 após 2 milhas a proa Leda, confirme? Após 2000 pés Leda. É, após 2000 pés Leda, então, Oceané 63. Logo no 073, feedback acionamento no 09. Tá, Romeu Juliette, Vitor Charlie, acione código 0267, prossiga em condições visuais, descida para 1510, pro de Vera Cruz, para ingressar nos corredores. Juliette, Vitor Charlie. CAM 3663, chame Recife as frequências 1251, alterna 3325. 1251, 3325, bom dia, CAM 3663. Lima Vitor Delta, a transmissão está tá baixa, entre contato aqui, pode repetir, por gentileza? Juliette, livre ingresso, chame aliado e pronto, cabeceira 17. Livre, até o retorno. Vicente. Juliette, Vitor Tchelli copiou a informação do colega. Autorizado, reporte alinhado e pronto. O 1073 pode iniciar o feedback? Pesado, 0073 chama o táxi. Valeu. Autorizado, 150 graus, 12 nós. A gente está livre, prosseguindo então para o pátio da Bata. Reporte quando for para retornar para a interseção. O Mike Eco Juliette. Romeo Oscar. Prossiga. Você voa direto a Borra, Rodovio. Não entendi. Falecista voa proa de Borra de São Paulo, mantendo o Rodovio pé. Que direto voe com rumo de Morro de São Paulo a 1 mil pés, tá ligado? Deixa eu assinar o meu. Papai, o meu tanque é bravo, prossiga pessoal. Qual foi o horário do plano? Gente, o plano chegou no sistema aqui ainda, vou entrar em contato com a Celeste. Janer 6311, chame Recife em 1251, alterna 3325. 251, alterna 3325. 1251, 3325, vai chamar o Janer 6311, bom dia. Kilo Romeo Oscar, frequência livre. Ajuste no 020, voo no 073. Departure Indy Alpha, quando zero, 1895, 620 no ajuste, 1073, Fernando Bata. Delta, prossiga. Chama 1895, 1895. Para dois. Tenente, chame na papá para cruzamento, Juliette Brasdão. Salvador, Tupã 207. Identifique, 4207. Identificou, temos Oscar. Mais 2, 3 minutos deve estar chegando aqui, eu chamo o senhor para 4. E se mantenha 050, corrigindo, 040 na chegada, bom, foi direto a Lagoinha. Alagoinha está presente, 040, chegada bom, 4207. São Oscar. O 397, Oscar correto, ajuste no 021. Pronto para 4. Pronto. Pesado, Salvador, São Paulo, via Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda direto, bridge, ponte interceptor via, após 2W conforme a rota. Decolta pistão 1-0 com primeira curva direita, o transponder 5-5-3-2 e o controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado com voz 360, Upper Zulu 16, Dael Leda Bridge, curva direita, decola da 10, 5532, controle 208, gol 1397. Correte em pronto, gol 397. Posso lá. Só 5 pontos, push back, sonamento, 93. 3 acha em pronto, táxi, gol 93. Posso. Total 9911, informação Oscar, ajuste no 021, passe para a cópia número 2. O meu Tango já é bravo, ó, só... Queres confirmar o destino é em Rimar? Cuidado, Salvador em Rimar, rota direta, 500 pés, decolando da 107 com proa norte, transponder 0137, controlando 208. Tá chuva aqui. Controle, bom dia, Tango 3198, transfere, cruzando 180 do 150, possível ITAP. Tan 31198, acende identificação, dê se mantenha o 050, direto TAP para chegar da Mare. 050, direto TAP Mare com informação óbvia, obrigado. Salvador é o 4207. Siga! Preciso fazer pro 245 por 25 milhas, ele dá uma formação à proa, pode ser? Por 25 milhas? 0.8, bom viagem. 308, boa. Cuidado, Salvador Fortaleza, via Pizulu 19, nível de voo 3, 10. Saída Momo, Cogbo, pós-Proti. Decolta 10 com primeira curva esquerda. Transponder 5520 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Qual é a champion do total 999? Cuidado, champion do táxi, 999. Sente o LED Bravo Delta, Aracaju, decola da pista 1-0. Formação é Oscar, de último 21, guarde para a cópia. Táxi 1983 da Gol, a gente está com 3 horas e 45, ordenando Galeão, 113 a bordo. 113 a bordo, Galeão, confirme autonomia? 3 horas e 45. Utilizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1-1-2-195, ajuste 1021, Gol 93. Índia Alfa, ponto de espera 295-1021, obrigado, 93. 160 por 15 milhas. Ciente, tá livre. Depois voar, Lida. Vou no 073. Correta, ajuste 1021 no guarda cópia. Prepara Puca, transição Caju. Puca, Caju, aguardando cópia. 6140. Voadora, TAM 3896, cinética informação Oscar. TAM 3896, cinificação desse mantém 060 na sua de Mari para chegada com este mesmo nome. Identifique. Gente, é o 060 para o de Mari, desce para a chegada em Amari, perdão. TAM 3896. Juliette Vitor Charlie já tem condições de voar rotatória? Afirmativo, melhor ainda, senhor. Então, para rotatória, Juliette Vitor Charlie. Rotatória, Juliette Vitor Charlie. Papatango Juliette Bravo Delta, pronto para cópia? Cidade Salvador, Aracaju. Via Golf 677, nível de voo 090, saída Iaconde, decolada 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 0260 e o controle Salvador 120, decimal 8. O Juliette Vitor Charlie. Prossiga. Você tem condição de manter esse visual e ingressar na longa final da 10 e após junto à torre se eu virar curto para o final da 17? Afirmativo, afirmativo. Okay, ingressando agora na longa final da 10, cuide quando o visual com o campo. Ok, ciente, Juliette Vitor Charlie. Pronto para cópia? Afirma. Prezado Salvador Recife, via Peruísque 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10 com primeira curva esquerda. Transponder 5535 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizou Recife, nível 350, via Peruísque 58. Saída Puca, Caju. Decola da 10 curva esquerda. Transponder 5535 e controle de 1208, Oxanete 6140. Correto, em ponto, 6140. Chamaremos, 6140. E a prova é reporte controlado no pátio da RIMA, 150 graus, com 15 nós. 150 com 15, reporte controlado, Bravo. Salvador, muito bom dia, 93 da boa, decola. 93, bom dia, decolado, está em contato, radar no decolagem, suba e mantenha 360, da presente direto Leda, 1983. Da presente Leda, 360, 1983. Azul 4207, haverá necessidade de manter este rumo por mais quantas milhas? Retomou agora a proa de bomba. Gente. Zero guarde para a copa. Batista, vou guardar. Total 991-03 na bola, 3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Oi, 1-1-2-9-5, ajuste 1021, total 9-9-1. Ajuste 1021, nós vamos dar o táxi via parte principal, Alfa, telefone pronto, como espera, para todos os clientes. Teste corrigindo, Índia Alfa, ok? Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1895. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, passado. Trip 5595, protocolo? Afirmativo, não se escuta. Cidade Salvador, Ilhéus, via Golf 677, plano Yankee, inicialmente 1040, em Coral, modifica para 065. Saída é Coral, decolada 10, com primeira curva direita, transponder 5530 e o controle Salvador 120.8. Ok. Até aqui eu estou agora 9 milhas, tem uma turbulênciazinha moderada aí. Ok, gente. Controle Gol 1260, bom dia, centro da Oscar. Gol 1260, sua identificação desse mantenha o 050, chegada à Mari. Identificou 050, chegada à Mari, Gol 1260. Bilhete Vitor Thiago, chame torre em 1865. 1895, Juliette, Vitor Tiago. Vitor 3198, copiou a informação do colega na final da 1-0? Afirmativo, copiou, muito obrigado, vai, vai informar assim que confirmar a informação. Entendi. Puxa, 6140 para concessionamento no 2. Puxa, 6140 vai aguardar apenas a passagem do Boeing da Total, a sua cauda, após estar autorizado em coordenação que pediu só o chão para o táxi. Puxa, 6140. Gente, em coordenação após a passagem da aeronave da Total, 6140 autorizado chamar para o táxi. Meia, desça para 3.000 pés, altímetro no 021. Confirmado para 3.000 no 021, para 3896. Confirmo. Está livre da restrição do 050 em TAP? Está livre. Total alinhar e decolar, 1970 graus, 15 nós. Está abaixo da base da, dessa nebulosidade. Está com uma turbulência leve somente agora. Ok, Ciente. A informação dada foi a 13 milhas de Salvador. Vamos aguardar um pouco mais para ver se o senhor recebe essa turbulência moderada. Tá bom, já informa aí para o pessoal. Obrigado. Salvador. Bom dia, Romar Romeu Lima Alfa Yankee, cliente da Oscar. Bom, meu Lima Alfa Yankee, essa identificação desse mantém o nível de voo 060, está autorizado na chegada Mare. Cliente desse voo, desse mantém o 060, chegada Mare, Lima Alfa Yankee. Restrição de velocidade em TAP 329, TAP 3896. Está livre. Certo. Follow, gol 1397 no 6, para o pushback dessa manada. Gol 396 autorizado, chama o táxi. Para chamar táxi, gol 1397. Charlie aos 28, backtrack autorizado, vai para o 45. Vitor Charlie vai para o 45? Batida vai ser. Gente. Não, vai. Controle 3198 está estabilizando no localizador. Tranquilo aqui de turbulência, acredito que de repente o colega deve ter passado mais alto ali por dentro da formação. A gente por baixo, mantendo 2000, estava bem tranquilo. É grato pela informação, 3198, complete LS, torre 186. 186, até mais. Pessoal, 1895 agora a torre. 95, já daqui a pouco. 3896, copiou? Afirmativo, copiei, atinge 3000, pode descer 2000? 2000, 3896, ajuste 1021, reporte localizador. Trabalhei, descendo para 2021. Gol 1260, reduz a 2109, número 4 ainda na aproximação. Reduzindo 2109, gol na 260. Controle Salvador, boa tarde, total 9911. Boa tarde, total 9911, contato radar, saída Puca. Confirmado, saída Momo. Ah, correção, saída Momo. Torre 118, décimo 95, ajuste 10021, 6140. Cid Alfa, Motel 10295, 9021, pela sua escuta, um bom trabalho, 6140. Alô. Obrigado, mandou. Azul 4207, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pistão no zero. 2000 pés, 21, reporta LOC, 4207. Localizador Campa Vista, Tantra 18, Mato Negra. É 140, será? É 140, mantém a ponto zero. Manterá. 3198, baixo aí, travou? Bom dia, torre 3198, travou, né? Final do X-Ray. 1980 graus, 159, tudo autorizado, 1021. Livre, posto, 3809, 3198. Gol 1983, chame Recife, frequência 128.8, alterna 260. 222-260, 1993. Salve Salvador, CP 5595, para o Pushback Acionamento, bate 1. 5595, 2A, chame táxi. Livre, pushback, acionamento, chamar o táxi 2555. Para o táxi, seu gol 1397, 120 a bordo, alterna com fim, 4 horas e 25 de autonomia. 120, com fins, 4 horas e 25, confere? Afirmo. Pois ataque, Apache, Índia Alfa, no ponto de espera da pistola 0, 2, 1, 1, 1, 8, 3, 1, 9, 5, ajuste no 0, 2, 1, gol no 397. Bate o Índia Alfa, 1895, lá no ponto de espera, gol no 397. Viu, então os 33129. 29, pô. Sete 98, pouso autorizado, cheque trem 180 com 159. 7, livre pouso na pista 10, o tá 319. Outro 207, complete GLS, chame torre 1186. Ok, chama 295, logo. 295, correto. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, está no localizador, aliás, está no IRS, visual. 4207, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 07.